Sente de novo teu corpo no meu. Faz novamente de um jeito só teu. Aquele amor que a gente fez foi demais. Foi lindo. Deita e rola comigo, paixão. Me ama na cama, na rede ou no chão. Brilha pra mim, feito sol lá no céu. Sorrindo. Me vira do avesso, me leva pro céu. Eu quero teu doce, mais doce que mel. Me envolve com teu fogo, meu bem, que atiça. Me vira do avesso, me leva pro céu. Eu quero teu doce, mais doce que mel. Enlouquece com teu jeito de amar, delícia. Me vira do avesso, me leva pro céu. Eu quero meu doce, mais doce que mel. Me envolve com teu fogo, meu bem, me atiça. Me vira do avesso, me leva pro céu. Eu quero teu doce, mais doce que mel. Me enlouquece com teu cheiro de amar, delícia. Rola comigo, paixão. Me ama na cama, na rede ou no chão. Brilha pra mim, feito sol lá no céu. Sorrindo. Me vira do avesso, me leva pro céu. Eu quero teu doce, mais doce que mel. Me envolve com teu fogo, meu bem, me atiça. Me vira do avesso, me leva pro céu. Eu quero teu doce, mais doce que mel. Enlouquece com teu jeito de amar, delícia. Me vira do avesso, me leva pro céu. Eu quero teu doce, mais doce que mel. Me envolve com teu fogo, meu bem, me atiça. Me vira do avesso, me leva pro céu. Eu quero teu doce, mais doce que mel. Enlouquece com teu jeito de amar, delícia. Enlouquece com teu jeito de amar, delícia. Enlouquece com teu jeito de amar, delícia. As mineirinhas me viram do avesso. Agora 4h10, bom dia. Uma indicação do Antônio Ribeiro da Mato chegando pra você, Durval e Davi. 2220210. A casa é a mesma, o mesmo endereço, não pode esquecer. O telefone que muito ansioso espera lhe atender. Somente uma coisa mudou lá em casa, foi a alegria. Não existe mais, porque minha paz se foi com você. Pegue o telefone, desce mais dois mais, 0210. Esse telefone está exclusivo pra você ligar. Desce bem no monte, e o seu dinheiro não for suficiente. Então, meu amor, não fique acanhada, diz que a cobra. Mesmo o mesmo endereço, não pode esquecer. O mesmo telefone que muito ansioso espera lhe atender. Somente uma coisa mudou lá em casa, foi a alegria. Não existe mais, porque minha paz se foi com você. Telefone, desce mais dois mais, 0210. Esse telefone está exclusivo pra você ligar. Desce bem longe, e o seu dinheiro na força. suficiente. Então, meu amor, não fique acanhada, diz que há cobra. O que é feito daqueles beijos que eu te dei? Daquele amor cheio de ilusão que foi a razão do nosso querer? Pra onde foram tantas promessas que me fizeste, não se importando que o nosso amor viesse a morrer? Talvez com outro estejas vivendo bem mais feliz, dizendo ainda que nunca houve amor entre nós. Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive, e se ao meu lado muito sofrestes, o meu desejo é que vivas melhor. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Aqui um peito magoado que muito sofre por te amar. Eu desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Vai com Deus, sejas feliz com o teu amado. Tens aqui um peito magoado e muito sofre por te amar. Eu só desejo que a boa sorte siga teus passos, mas se tiveres algum fracasso, creias que ainda te posso ajudar. Carlos César e Cristiano, Amargurado. Bom dia, Litoral! Rádio Maré FM, alegria, comunicação! Bom dia, Litoral! Até às 8 da manhã, o melhor da jovem música sertaneja com Elise Russo. Bom dia, Litoral! Bom dia, Litoral! Chegando muito mais por aqui, Adalberto, Adnã e Paulette, Os Gladiadores. Meu carro não é gente. Sou motorista e trabalho o dia inteiro. Ganho dinheiro e não posso me queixar. Rodo a cidade sempre em boa fé. Se Deus quiser, Ele há de me ajudar. Pom, pom, pom, sai da minha frente. Fique sabendo que meu carro não é gente. Pom, pom, pom, sai da minha frente. Fique sabendo que meu carro não é gente. E não é gente mesmo. Mas este carro é um perigo, tchê. Usa buzina pra alertar os passageiros. Eu sou ligeiro na minha direção. Vejo perigo, na mesma hora eu breco. Eu paro o treco usando o freio de mão. Pom, pom, pom, sai da minha frente. Fique sabendo que meu carro não é gente. Pom, pom, pom, sai da minha frente. Fique sabendo que meu carro não é gente. E sai da frente que esse não é o Fuscão Preto. Alô? Quando eu passo com meu carro na esquina e uma garota faz sinal pra me parar, eu faço pausa e dou uma olhadinha e uma piscadinha e mando ela entrar. Pom, pom, pom, sai da minha frente. Fique sabendo que meu carro não é gente. Pom, pom, pom, sai da minha frente. Fique sabendo que meu carro não é gente. Pom, pom, pom, sai da minha frente. Fique sabendo que meu carro não é gente. Pom, pom, pom, sai da minha frente. Fique sabendo que meu carro não é gente. Pom, pom, pom, sai da minha... Bom dia, litoral. Pedir você partir, nem vou pedir que fique aqui. Vou me portar com toda classe. Não vou te pedir que volte atrás, que pare um pouco, pense mais. Nem te impedir que chame um táxi. Eu até já esqueci a cor dos seus olhos castanhos, que tem 1,60m e que se demora no banho. Esqueci que o seu sapato é do tamanho 36 e que adora fazer sexo 30 vezes por mês. Esqueci que me acorda com o café da manhã, dos seus braços me apertando, se dizendo minha fã. Esqueci de te dizer que esse pranto nos meus olhos é que meu time perdeu e por isso então eu choro. Tá aí, Randal e de Marco. Esqueci. Agora 4h20, bom dia pra você que tá chegando agora em nosso grande litoral. Hoje, sábado, 26 de novembro de 94. Relembrando o grande sucesso de Milionário José Rico. Lembranças de Boiadeiro. Agora é 4h20. 32449. Fui passear na casa de um boiadeiro. Ergui um laço pendurado na parede. Um velho basto com peitoral de argola e um cantil que amenizava sua sede. Vi um berrante lá num prego pendurado e um par de botas que ele nunca mais usou. Fiel amigo por seu corpo já cansado e um cochinil que serviu de cobertor. Ei, ei, boiadeiro, quanta boiada por você foi transportada. Ei, ei, boiadeiro, só a saudade no seu peito sem morada. Retrato do cavalo e do cachorro, que com orgulho mostra sempre com carinho. Um par de esporas que naqueles velhos tempos rasgavam marcas dos seus passos no caminho. Uma goiaba sem dinheiro representa o que da vida simplesmente lhe restou. Velhas lembranças e a sua experiência foi o legado que o boiadeiro ganhou. Ei, ei, boiadeiro, levo o passado sempre vivo na memória. Ei, ei, boiadeiro, vida já faz parte da história. Ei, ei, boiadeiro, quanta boiada por você foi transportada. Ei, ei, boiadeiro. Bom dia, litoral. Tantas vezes eu menti, até que ela se cansou. Agora quem chora sou eu, o pranto que ela já chorou. Love, I knew I took for granted till she walked out of my door. Too little, too late to say I'm sorry, 'cause she's not crying anymore. Ela não vai mais chorar, não vai mais ficar sozinha. Um sorriso em seu olhar pra mim que outro alguém já tomou meu lugar. She's not crying anymore, she ain't lonely any longer. There's a smile upon her face, a new love takes my place. She's not crying anymore. Nem vai me escutar depois de tudo que passou. Eu sei que é tarde pra tentar. Ela já tem um novo amor. Sometimes you know I'm so foolish. If I knew then what I know now, another tear would never fall, 'cause I'd give all of my all if we could work things out somehow. Ela não vai mais chorar, não vai mais ficar sozinha. Um sorriso em seu olhar diz pra mim que outro alguém já tomou meu lugar. She's not crying anymore, she ain't lonely any longer. There's a smile upon her face, a new love takes my place. She's not crying anymore. There's a smile upon her face, a new love takes my place. She's not crying anymore. Little Ray Cyrus, te peguei, hein? Participação especial de Chitãozinho Chororó, she's not no cry anymore. Ela não vai mais chorar. Você vai ouvir, você vai sentir a emoção de estar ligado na maré. 101,5. Bom dia, litoral! Monetário e financeiro, papo de escola. Agora 4h27. Mandei recado pela sua melhor amiga, mas acho que ela não deu recado a você. Te esperei na frente da escola pra falar contigo. Saiu pelo portão do fundo só pra não me ver. Eu estava de cabeça quente quando discutimos. Sei que está chateada, deu pra perceber. Peço que me perdoe, sou arrependido. Quero fazer as pazes, preciso te ver, te ver. Menina, eu te amo e não vivo sem você. Te quero demais na vida, sem ti não sei viver. Aquela briga que tivemos é bobagem, acabou. Vamos viver juntinhos, meu bem, esqueça o que passou. Mandei recado pela sua melhor amiga, mas acho que ela não deu recado a você. Te esperei na frente da escola pra falar contigo. Saiu pelo portão do fundo só pra não me ver. Eu estava de cabeça quente quando discutimos. Sei que está chateada, deu pra perceber. Peço perdão, estou arrependido. Quero fazer as pazes, preciso te ver, te ver. Menina, eu te amo e não vivo sem você. Te quero demais na vida, sem ti não sei viver. Aquela briga que tivemos é bobagem, acabou. Vamos viver juntinhos, meu bem, esqueça o que passou. Menina, eu te amo e não vivo sem você. Te quero demais na vida, sem ti não sei viver. Aquela briga que tivemos é bobagem, acabou. Vamos viver juntinhos, meu bem, esqueça o que passou. Com você em todas as ondas, eu já compreendi por que mudou. Com a razão, o amor que era lindo não mora mais no coração. Por favor, amor, não me deixe assim, pois não sou ninguém. Sem você eu já não sei viver. Vai partir pra nunca mais poder voltar. Amor igual ao meu jamais você encontrará. Por favor, amor, não me deixe assim, pois não sou ninguém. Sem você eu já não sei viver. Por favor, pense um pouco em mim, me deixar tão só é cruel. Será pra sempre, eu nunca mais